cada produção é um MC cheio de milhão, hein? Mr. Catra. Safadinha querendo é me provocar. Ela sempre quica dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, bem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do agarra. Eu vou te agarrar. Eu vou te agarrar. Tá mole. Olá, meu DJ Vitinho. Olá, meu DJ Vitinho. Vamos botar esses graves pra tremer. Olha só, preste atenção. Olha só, preste atenção. DJ Vitinho Mix, a qualidade que vai surpreender você.